mundo esvazia. A minha cabeça tá entupida e eu não quero pensar. O mundo é uma produção, o meu cenário tá errado pra essa exposição. Ih, é quem sabe lidar com minha forma deformada de me manifestar. E quem não sabe lidar fica sofrendo com vontade de me amarrotar. Não vai me encantar. E o que me resta é fazer absurdos e ter uma história insana a contar. Minha vida é uma distorção, a atmosfera é meu chão. E independente de onde eu esteja, a dor sempre vai ser a mesma. Pro Lúcia, tem astúcia. E eu vou pra pro Lúcia, tem astúcia. Sarabim, sarabra, sarabim, sarabra. Eu sou uma maldita e eu vou matar. Sarabim, sarabra, sarabim, sarabra. Eu sou uma maldita e eu vou matar.